Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade. Infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. No ar, Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. Diáspora. Aê, salve, salve, queridos, nossos ouvintes aqui do Diáspora, cor da nossa cultura, encontros e redes. Estamos começando mais um terreiro de bulimentos com quem? A Ninquimpa, ela, a maravilhosa Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. Aqui é a Suelen Ribeiro na área e vou passar a palavra aqui para as minhas companheiras incríveis darem o seu salve também. E Sueli Ribeiro, já começou já com aquela energia, isso mesmo, né? Para vocês que já colam aqui no nosso terreiro de discussões e bulimentos, que é o Diáspora, a cor da nossa cultura, encontros e redes, você sabe que nós somos da maravilhosa Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas, e que eu sou Joyce. Alô, alô, W Brasil, Tatiane Damasceno aqui, salve galera! E hoje aqui com a gente também nessa roda espetacular, Caroline Amanda Borges, mestranda em filosofia pela UFRJ, educadora e terapeuta menstrual, terapeuta integrativa, consultora em educação e saúde sexual, fundadora da Ione das Pretas e Ione das Pretinhas, espaço virtual presencial de acolhimento para mulheres e pessoas menstruantes. Inspirada pelo afroperspectivismo, como pesquisadora tem atuado nas áreas das humanidades, comunicação e direitos humanos. Sua pesquisa central versa sobre identidade, família, direitos sexuais e justiça reprodutiva. Foi convidada pelo Programa Interdisciplinar de Gênero e Sexualidade da Tulane University para apresentar os resultados da sua pesquisa e atuação como idealizadora e terapeuta da comunidade virtual presencial Ione das Pretas. Seu último trabalho internacional, cujo título foi Ontological Assessments of African Women's Agents in Brazil, foi apresentado na 31ª Conferência Anual Internacional Shea Kanta Job, Filadélfia, em 2019, através do Jampia Institute. Razas, regras, razas, razas. Só pra dizer que a gente está super bilíngue aqui hoje. Ai, ai, ai, é isso, né, gente, é isso, inglês vai sair assim, é um pouquinho assim mesmo. É isso aí, dê o seu salve aí, querida Caroline. Olá, muito obrigada pelo convite, espero contribuir a partir das nossas origens, né, matriarcais, matricentradas, matrilineares. Saúdo a todas, os ventres que nos trouxeram até aqui com vida, com sanidade, em abundância. Axé. Axé, querida! Hoje, aqui no nosso terreiro de discussões e bulimentos, um tema lindo, lindo, lindo, lindo. Roda a vinheta, príncipe. O que é matrilinearidade? Para dar aqui o start nesses nossos bulimentos, eu vou passar para minha parceira de núcleo, que é a Tati. Bora lá, Tati! Bora mandar o primeiro bulimento. Ah, muito bom, amando aí hoje nosso astral e amando também o fato de perceber que Carol já é minha amiga de trajetória, de vida, de rede social, nós já tivemos juntas diversas vezes, né, mas somente agora que eu pude perceber aqui, enfim, a gente tem uma dinâmica de programar os nossos podcasts, né, de forma dividida aqui, né, a gente faz um revezamento e eu ainda não sabia quem seria a entrevistada de hoje e hoje me deparo com esta surpresa, muito feliz por isso, muito feliz mesmo. Querida, gostaria de começar com realmente de fato ali o cerne da questão. Né? O que seria matrilinearidade, esse nomão, esse palavrão, essa palavra que inclusive eu acho muito linda, muito bonita, matrilinear, né? O que seria? Ei, Tati, que bom te reencontrar nos caminhos dessa vida. Encruzilhada, né? A gente se encontrar. Tô bem feliz e saúdo os deuses e as deusas do caminho que nos permite esse encontro nessa encruzilhada de segunda-feira. Bom, a matrilinearidade pressupõe transmissão de lugar, de cargo, de experiência, de legado, de herança, a partir do lugar matri, né? A partir da mãe. E essa experiência matrilinear é uma experiência que a gente viveu nos primórdios. A gente não sabia quem era o nosso pai, mas a gente sempre soube quem era a nossa mãe, né? Então, justamente porque também havia uma sociabilidade muito particular no período pré-histórico e no início do que a gente constitui como história da humanidade, a matrilinearidade era uma forma mais segura de garantir as heranças, né? Mas não necessariamente heranças materiais, mas sobretudo aquelas que dizem respeito ao legado da comunidade. Então, a matrilinearidade é um pressuposto ancestral. Demais, amada. E a colonização, né? O que, que nós perdemos com a colonização que é patriarcal? O que, que nós perdemos e o que isso impacta hoje na nossa saúde? Conta aí pra gente, amada. Pois é, Suelen, a colonialidade sequestrou muito da nossa memória ancestral em relação à matrilinearidade, em relação à experiência matricentrada, né, que é a centralidade no lugar da mulher e da mãe como orientadora de processos, de percursos. Mas eu também acho que a gente está, para ser mais positiva, eu acho que a gente está fazendo um resgate muito bonito através do audiovisual, através, inclusive, de álbuns que já são clássicos, né? Por exemplo, o álbum da Beyoncé, que Black Skin, que está trazendo a matricentralidade, o matriarcado, a matrilinearidade como centro. Então, eu acho que a gente está retomando a nossa lembrança e resgatando na memória esse momento pré-colonial que tanto nos feriu. E nesse sentido, eu acho que uma das maiores feridas que a colonialidade deixa é mesmo o abismo da memória, né? Quando a gente começa a se olhar e não reconhece aquilo que os nossos traços, as nossas famílias têm de mais importante, que é a referência nas negaveias, né? A referência nessas mulheres que sustentam a gente na matéria, mas também sustenta no espírito, através de uma oração, de uma reza, de uma erva. Então, eu acho que a perda da referência daquelas que nos trouxeram com vida até aqui, desde o ventre até os dias atuais, pode ser muito prejudicial, né? Sobretudo porque estamos vivendo numa sociedade patriarcal em que o signo de referência, de autoridade, é o homem. Isso se confunde no seio das nossas próprias famílias, né? A hora que a gente precisa exercer o lugar de reverenciar, a gente nem sempre faz isso olhando para as nossas mulheres e acaba se confundindo e até mesmo se distraindo com referências externas que tão pouco têm a ver com a nossa constituição e a nossa manutenção existencial. Amada Caroline, você está trazendo aqui uma coisa muito bacana, sabe? Que é, eu tenho uma sensação de que a gente confunde, sabe? A gente confunde, como esse sistema colonial, ele é muito binário, né? Ele é ou é ou não é. Deixa eu tentar explicar aqui o que eu estou querendo colocar. Ele é muito binário. A gente costuma fazer, por exemplo, vai, feminismo é o contrário de machismo. Ou seja, não tem nada a ver, né? Feminismo não é o contrário de machismo. Amores e amoras, né? E aí eu tenho uma sensação de que quando a gente escuta matrilinealidade, o matriarcado africano e tal, as pessoas tendem a achar que é o contrário de patriarcado. Então eu gostaria que você comentasse, sabe? Primeiro, de qual perspectiva, né? Você já está colocando aqui um pouco na sua na sua colocação, enfim, mas eu acho muito importante a gente sempre frisar, né, que quando a gente traz, por exemplo, matriarcado, matrilinealidade, né, sobre qual perspectiva de apreensão da realidade, de contexto civilizatório nós estamos colocando, né, então eu acho que a gente pode bulir por aí, sabe, eu gostaria de te ouvir a respeito, assim, sabe, de que não é o contrário de patriarcado e que nós estamos partindo de um modo civilizatório que não é esta colonial binária, dicotômica, imposta. Uau, Joyce, muito bom, muito bom. Então, na verdade, eu acho que o mundo ocidental, ele nem chega a ser binário assim, né? Ele é mono, ele é único, né? Ele é heteronormativo, ele é patriarcal, ele é falocrático, ele é referenciado num único sujeito e tudo que vem depois é o diferente, né? Então, vale a pena a gente registrar que a gente está falando de uma experiência pluriversal, de uma experiência multicultural e de uma experiência em que o referencial é a mulher, mas não necessariamente isso exclui as experiências que a rodeia, por exemplo, os homens, os animais, né? A gente está conectado. E esse referencial também tem uma perspectiva africana e também tem a sua perspectiva não euro referenciada, para ser mais abrangente, que transcende o próprio continente africano. Então, nesse sentido, eu quero trazer uma teórica, que é uma teórica super importante, que tem feito esses apontamentos, né, acerca dos sentidos de maternância, maternidade, matriarcado, matrilinearidade, que é o Oyeronke Oyomi. Ela é uma socióloga, filósofa nigeriana, que está associada no programa de sociologia da Universidade de Stony Brook, nos Estados Unidos. E ela vai trazer a importância da categoria A, porque até para a gente entender a perspectiva matri, a gente precisa transcender aquilo que o Ocidente disse que é matri, né? Para o Ocidente, matri tem a ver com a reprodução, aquela que colocou os filhos no mundo. Mas, numa experiência pré-colonial, sobretudo trazida por Oyeronke Oyomi na Nigéria, né, na sociedade Yorubá especificamente, isso é muito maior. A Oyeomi vai dizer o seguinte, que Iá é um lugar de exercício de poder, né? E aí poder também precisa ser descolonizado em seus sentidos. Poder não tem a ver com dominação. Poder tem a ver com ser digno de coordenar, ser digno de fazer gestão. Então aqui a gente está falando de matripotência, de matrigestão, de um lugar onde ser Iá ou estar Iá tem a ver com condições integrativas, sociais, psicológicas, emocionais e espirituais de conduzir as pessoas, os seus próprios filhos, os filhos da comunidade e a própria comunidade. E isso tem muito a ver com uma dimensão que não é mono, mas é pluri, que não é individual, mas é comunitária, que não é competitiva, mas é cooperativa. Então, quando a gente fala de matriarcado, absolutamente não é antítese do patriarcado, mas é sobretudo aquilo que diz sobre outra perspectiva. E para isso a gente precisa descolonizar o sentido. Eu estou fazendo uma pesquisa rápida aqui no africanidades.net e eu vi aqui que uma consideração do Sheikh Anta Diop sobre a questão da mudança, né, da matrilinearidade na África para a patrilinearidade, ela aconteceu muito devido à chegada do Islã e do cristianismo, né, na questão da colonização. E é muito, muito louco, como a Carol estava falando, essa questão, né, do cenário colonial, mas também o advento da religião. Eu acho que é uma questão muito que interfere na cultura, né? Na cultura de todas as civilizações. Isso mexe muito com as estruturas. Ô Tati, verdade. O cristianismo, né, essa experiência sistematizada pela Igreja Católica, né, pela civilização greco-romana, ela tem por objetivo sufocar todas as sociedades que eram politeístas. E uma das características de civilizações que tinha a matrilinearidade, a matricentralidade, o matriarcado como elemento, né, de referência política, social, econômica, comunitária é o politeísmo, né? Então, quando vem uma religião monoteísta, quando vem uma experiência cujo a referência está centrada em símbolos masculinos, né, experiências falocráticas, então sim, a gente tem aí essa queda. Mas o cristianismo é uma fração dessa travessia que o Sheik Anta Diop vai apresentar do matriarcal para o setentrional, né? O Diop vai falar desses dois berços civilizacionais que se desenvolvem, óbvio, o berço meridional e o berço setentrional, eles são experiências que se desenvolvem em tempos diferentes, mas em algum momento eles se encontram. E é isso, né? O Diop vai dizer que essas civilizações, elas têm como características, uma é mono e a outra é pluri, né? Uma é monoteísta, monoperspectivada, e a outra é pluri, multi, né? E, portanto, diz também sobre a sua abundância, não só em termos culturais, mas em termos estruturais mesmo. Nossa, Carol, demais, demais. Muito inspirador te escutar. Acho que já o que você fala já vai curando, assim, muita coisa, né? E destacar, assim, isso que você coloca, que transcende a própria África, né? O próprio continente, porque tudo que você traz são matrizes para o mundo, para a gente repensar toda a nossa estrutura social, não só pessoas negras, não só africanos e seus descendentes, né? Porque um sistema que recusa e que retira tenta matar, né? Mata muitas vezes a potencialidade matri, ele é falido de nascença, porque ele quer matar o que gera vida, né? E esse matri tá em todos, tá nos elementos, né? Então, você matar quem gera vida não pode ser possível. E só também complementando a vida dessa perspectiva que você traz também, né? Que tá além do próprio parto, né? De dar à luz em si, mas dar à luz à criação, né? Desde da fonte que gera água, desde a primeira brisa que gera os grandes ventos que movem os mares, enfim. E a criação em si que habita, né, essa potência que não está restrita ao gênero, né? Eu acho que também a gente pode bulir um pouco sobre isso, né? Não está restrita a um sexo, a ter uma vagina, né? Nessa visão, até já jogando também para a gente entrar nessa discussão aí, né? As mulheres trans. Suelen, sobre essa questão que você traz de transcender a África, eu acho que o Sheik Anta Diop, como a Tati trouxe, ele está falando de uma unidade cultural africana, né? O continente é vasto, são muitas sociedades que compõem o continente, inclusive sociedades que, enfim, ainda a gente tem muito a conhecer, muito a acessar, muito a aprender, sobretudo. Mas tem uma coisa que o continente tem produzido, direta e indiretamente, né, de maneira explícita ou rizomática, é o transcender, o extrapolar, né, o transbordar, sobretudo. Então, o que a África desenvolveu enquanto civilização dessa unidade cultural que o Diop traz é perceptível e é útil para o desenvolvimento humano em qualquer parte do globo terrestre, né? Então, eu sinto que sim, o que a África nos deu é para todos. Eita, que hoje tá demais esse bulimento, hein, amores e amoras? Que dose de garrafada, hein? Então, bora dar um tempinho, daqui a pouco a gente volta. Acabamos de ouvir Leque de Oxum, oitava faixa do álbum Ocan Auá, de Inacira Falcão dos Santos, cantora lírica, professora, doutora e pesquisadora das tradições afro-brasileiras na educação e nas artes performáticas no Departamento de Artes Corporais da Unicamp. Mestre Didi e neta de mãe senhora e alorixá do candomblé. Os cânticos possuem letras em iorubá, isto é, a língua da tradição religiosa, preservada pela comunalidade afro-brasileira, legado cultural do povo Nagô. Amades, se vocês tiverem a oportunidade, por favor, escutem esse álbum que é demais e está disponível em todas as plataformas. Lindo, lindo, lindo, lindo, lindo. Oi, eu sou Milena Bertolucci, de São Paulo. Eu acompanho e adoro o programa Diáspora, a cor da nossa cultura, de encontros e redes. Queridos, queridas e querides, o calendário da vacina está aí e aos poucos estamos sendo vacinados. Porém, mesmo se você já recebeu as duas doses, ainda precisamos manter os procedimentos de proteção. Assim, por favor, continue usando máscaras, higienizando bem as mãos e, se puder, evite aglomerações. Juntos, juntas e juntos, manteremos a vida. É isso aí, ferinhas! Diáspora. Estamos aqui hoje com a nossa espetacular convidada no nosso terreiro de discussões e bulimentos aqui no Diáspora, Caroline Amanda Borges, bulindo aqui sobre matrilinearidade. E agora a gente já está indo para as considerações finais. Eu sei, amores e amoras, é um momento de muito pesar, para mim também é, mas é isso, né? Que é só um bulir para que você cause os movimentos necessários de criação dos seus próprios conhecimentos, buscando outras formas plurais, pluriversais, multi de apreensão da realidade. E para nossas considerações finais, eu vou passar aqui para nossa maravilhosa Carolina Amanda Borges, né, para que ela nos coloque aqui, né, na sua opinião, querida, na sua vivência, né, qual a importância que você acha, né, para falar sobre esse tema, né, do matriarcado, matrilinearidade, enfim, dentro dos espaços educacionais, culturais, privados e públicos, né? Qual a importância de se ter, né, essas discussões, esses saberes dentro desses espaços? Joyce, mulheres que me receberam aqui, quero agradecer, né, começar agradecendo. E dizer que sim, a importância, ela tem a ver com algo que muito se usa, né, na linguagem mais do repertório do candomblé, ou mesmo não só do candomblé, mas das tradições referenciadas, que é fundamento, né, não é só importante, é base para que a gente possa se desenvolver reconhecendo o primeiro plasma que deu origem a cada um de nós, que é a partir do próprio ventre, a partir do próprio útero, né, que nos trouxe à Terra. E existe esse útero ancestral que deu origem a toda a humanidade, e esse útero ancestral tá lá no continente africano, né, o primeiro humanoide que a gente sabe que existiu, que os europeus deu o nome de Lucy, mas que os etíopes, na antiga Eritreia, deu o nome de Dinknesh, que significa tu és maravilhosa. Então, acho que é um fundamento reconhecer a potência das IAs, né? E, sobretudo, como eu já mencionei antes, desvincular a reprodução do lugar de IA. IA não é só reproduzir, IA é despertar e sustentar o poder de fazer a matrigestão a partir da matripotência, que também o Ierunque, o Ieumi nos traz. Para além disso, né, eu gostaria muito que a gente pudesse refletir em uma outra categoria que eu não trouxe, mas que é super importante, que é a categoria de Alodê. E Alodê, né, que é um cargo também altíssimo da sociedade iorubá, que diz respeito às mulheres que sentem e que fazem, elaboram. Ser Ialodê não é ter posses materiais. Ser Ialodê é poder ser reconhecida como tal também, né? Uma Ialodê não se autodeclara Ialodê, ela é reconhecida pela comunidade como Ialodê. Então a matripotência é algo que é legitimado pela própria comunidade. É uma relação dialética e comunitária. Então, Para isso precisa dos homens, precisa das crianças, precisa dos mais velhos, precisa da natureza, enfim. É muito importante que a ideia de matriarcado, ela não se dá por autotitulação, ela se dá por legitimação comunitária, ao contrário do patriarcado, que se dá a partir de uma experiência de dominação, de violência. Né? Ser IA é um elemento de poder que é conferido a partir de uma experiência comunitária, e eu acho isso também muito importante para encaminhar para os momentos finais aqui. Saudações mais uma vez a todas as pessoas, todas as irmãs que possibilitaram esse espaço de troca, nutrição. Tô bem feliz, muito bom amanhecer nessa encruzilhada potente de trocas de saberes. E eu quero dizer que, assim, a forma mais fácil, mais próxima, sobretudo, né, da gente reverenciar o matriarcado é dando valor às mulheres que nos sustentam material e imaterialmente, espiritualmente, dentro de casa, reverenciando todas as suas trajetórias e sendo dignas do seu legado na Terra. Para me achar é @ionidaspretas, Y-O-N-I das pretas. Ioni, que em sânscrito significa ventre, vulva, vagina, portal sagrado, da qual todo ser humano precisa passar para poder chegar aqui. Ah, nossa, que incrível te escutar, Caroline, gratidão profunda, só podemos agradecer suas palavras, tudo que você trouxe aqui, e também aí para suas considerações, você, por favor, deixar seus contatos, dos seus coletivos, nas redes, como que a gente continua esse papo maravilhoso contigo, e convidar todos também para seguir a Enquimpa, para se inscrever no nosso canal no YouTube, seguir no Facebook, no Instagram e acessar o nosso site Enquimpa, a gente é NKINPA e o site é enquimpanucleo.wixsite.com/afroeducação. Gratidão, querida. Ah, que delícia de encontro. Muito obrigada, Carol. Muito obrigada por trazer aí todas as suas contribuições, né, suas falas maravilhosas, né, fazer a gente cada vez mais unificar aí nossas forças enquanto mulheres, né, sobretudo mulheres negras que resistem aí dia a dia. Obrigada por todos os ouvintes, continuem se precavendo nesta pandemia. É nóis, falou, valeu, beijos. Querida, gratidão profunda pela sua partilha, por estar aqui com a gente no nosso terreiro de discussões e bulimentos. Programa lindo, lindo, lindo, lindo, lindo, espetacular. E, querides, amores, amoras, por hoje é só. Até daqui a pouco. Você ouviu? Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade, infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas.